cenário é Ribeirão Preto. Calor humano. WRW. Consciência X atual. E eu. Mas quem sou eu? Sou GOG Partidela. Do sul pra sumo da favela, quebrada, lugar ou lugar. Viver, sonhar, amar, morar. WRW, ação, inspiração na rima. Rap nacional, original, tensão, pressão pra cima. Da burguesia que carimba seu óbito. Querendo ver você igual ao bicho no zoológico. Programas de TV, choros, autógrafos, desmaios. Valores anulados no 1º de maio transformaram a luta, o sangue em piada. Reduziram nossos líderes a nada. Sou GOG Partidela, da resistência da favela. Subindo trilha guerrida por nós lembrada. Pá, força inchada, trabalho, estudo, conhecimento, atalho. Pro moleque que sangra na calçada, pro cidadão que é tratado na porrada. Hierarquia, ordem, subordinação, Santíssima Trindade do patrão. Periferia se revolta, vai a forra. Matando e sente nojo, nada de esmola. Economiza, trabalhando no visual. Atenção geral, destilando charme. Carrego outra cruz na carne. Ricos na TV pedem paz, porque se sente ameaçados demais. Sossego não tem mais, mas se matarmos entre nós, pra ele tanto faz. Não vou me calar ao ver meu povo sendo massacrado e pobre pra TV. Não vou fingir não ver sem me entristecer. A justiça virá ao amanhecer. Parte 2, rotina, atrás da câmera alguém dá risada. Desviando nosso dinheiro enquanto nosso povo aqui se mata. Filha sequestrada, magnata, governador visita em casa, depoimento na janela. Enquanto na favela, fadão espejão na panela e na viela. Bico se esconde, provoca terrorismo. No mundo globalizado onde os conscientes não tem nível. Quem canta não sou eu, é a favela que se prende. Jogada pra segundo plano, só vive de passado e presente. E o futuro assalta banco pra render lucro. Absurdo, país terceiro mundo gera tumulto. Corrupto, paz, todo mundo quer, só ninguém quer correr atrás. Apartheid impera, no passado que vira presente, no futuro é da favela. A vontade de vencer na vida, o sistema não me atrapalhe. Quer humilhar, quer ver os protestantes atrás das grades. Num simples disfarce, desfaz da vida num cachimbo de crack. Tipo o dublê no filme, vai, arrisca a vida, se mate. Droga, arma, violência sem resistência. Criança sem inspiração, ladrão nega a inteligência. Na carência, sonho pelo menos em morar numa travessa. Pergunta sem resposta, meu subconsciente alerta. Só, bem consciente, sua reação, trabalhador na aldeia. Moradia da família despejada que não tem pra onde ir. Migrante nordestino, perdendo a sorte da cidade grande. Catador de papelão, sem estudo passa fome. Aí madame, onde se esconde? Me diz onde está a sua vergonha. Um moleque no sinaleiro pedindo esmola e com a moeda sonha. Com videogame, a bicicleta, a moradia pra família. É pesadelo da burguesia formando o preto da periferia. Ricos na TV pedem paz, porque se sente ameaçados demais. Sossego não tem mais, mas se matarmos entre nós, pra ele tanto faz. Não vou me calar ao ver meu povo sendo massacrado e pobre pra TV. Não vou fingir não ver sem me entristecer. A justiça virá ao amanhecer. Vou como uma voz no meio da multidão, ou a certeza da justiça em uma rebelião. A vontade de vencer é o que nos guia. De noite, noite, dia, periferia. O moleque que estuda põe o pânico no Senado. O preto que se forma deixa o sistema abalado. De calças curtas e FHC na mão. Desestrutura o primeiro mundo, globalização. O demônio capitalista pede clemência, mas a meta que é outra é autossuficiência. Não esqueci dos antepassados e o que fizeram por mim. Até o fim, zumbi, impera aqui. O silêncio, só as lágrimas de um homem desempregado. Provoca reação em cadeia, a fraqueza do assalariado. Lado a lado, a tristeza, o desespero, a angústia, a depressão. O menino que se vê estampado no rosto da nação. O chão bate de terra, o arroz, feijão na panela. A pobreza, a miséria, não é capítulo de novela. É a terra do sol, arranca a sua peixeira do lampião. Na virada do século não se vê respeito pelo cidadão. Não devemos apoiar a atitude do terrorista Osama. Nem bombardeios que matam inocente da nação americana. No meio de tanto drama, nasce mais um defensor da periferia. Ataca o demônio capitalista com sabedoria. O problema mora aqui, sistema só sabe oprimir. Acendo trabalho pra foi, sem chada pra reconstruir. Onde ir? Na verdade, a realidade não tem como fugir. O rap é a voz e a cura, nenhum pilantra vai nos destruir. Ricos na TV pedem paz, porque se sente ameaçados demais. Sossego não tem mais, mas se matarmos entre nós, pra ele tanto faz. Não vou me calar ao ver meu povo sendo massacrado e foto pra TV.